Lindo 643 no solo, aos 28, libera a direita, chame solo, 1219. Libera a direita, 1219, Lindo 643. Good morning, 5716, clear to 3000 feet, at said 1014. Negative, maintain the, my arrival. Lonei 43, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Lonei 43. Go ahead, 5716. Dois, dois, dois, meia na chegada Mari, desce até 4000 pés, 2014. Três, dois, dois, meia. 4000 pés, ajuste no 014. No sétimo 4, desce até o nível 050. 06. No 06, chama a torre 118-612. 5716, clear 2000 feet, altitude 1014. Report established on localizer. 2000 feet, 1014, with report established on localizer. Webjet 5716. TAN 322000, vetor sequenciamento, curva agora à esquerda na prova 50, nessa prova autorizada ILS, desce para 2014. Ok, prova 0072014, nessa prova autorizada ILS. Livre pouso no zero, vento de 110 graus com 8 nós, gol no 606. 606. Por gentileza, verifique se o recebe o papi normalmente durante a aproximação, ok? Ok, estamos recebendo agora, normal. Ok, obrigado. Clear the ILS and contact now Tower 186. Tower 186. Solam, 174 desce para 3000 pés e os 1014. 3000, 1014, redução para 210 mais. 210, 3000, 1014. Solam, 710 degrees, 08 knots. Wait, runway vacated, Webjet 5716. Número 606, solos 42, 42, libera direita, solo 119. Direita, 219, 606. Operadora, Gol 1606, boa noite. Gol 1606, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. A Juliette 03, 1606. Catch 5716, check land gear, clear to land runway 10, 110 degrees, 10 knots. Clear to land, gear down lock, climb 716, up jets. Roger. Localizador, Campo Avista, 136, 236. 26, chama a torre agora 118, 126. 136, obrigado. No 714, 2000 pés, autorizado LS 614. 2000 pés, livre LS 714. No 907, desce para 2000 pés, autorizado LS 1003. Baixada e travada. 226, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, 110 graus com 8 nós, 3226. Aguarda pista livre, 3226. Web 5716, ground at 45, take the thruster right and ground control 129. 45, going to contact ground 121.65, thank you sir, good night, 5716. 121, decimal 9. Correct, 1219, thank you. Bye. Web 6716, 5716 with you, clear up the runway. Project 5716, approach taxi via 2April3, via Alpha Kilo, detention of Marshall. Alpha Kilo, April 3, detention to Marshall, 5716. Torre Salvador, Bono 714, estabilizando na terra. 1714, boa noite, número 2, continue a aproximação, informarei pista livre, 110 graus com 8 nós. É, 1714. Então 3226, livre pouso, 110 com 8 nós, pista no zero. Livre pouso, então 3226. 26, solo 49, libera direita, solo 119. Libera na direita, 219. We got at the end of the April 3 and we still not seeing the marshal guy. Could you confirm the position for us, if possible? Okay, standing by, we're at 5716. Standing by, 5716. Andrei 226, livrou na Eco na sua escuta. Equipe está liberada, 110 graus, 89. Ele pousa na 10, baixou e travou, no 7 não foi. Ponte, Revo. Ponte, Juliette. Autorizado Alfa, chamarante da Juliette, 3226. Então, 3228 está autorizado ingresso no, na Juliette, via parte principal, portão 7. Afirmativo, Juliette, via parte principal, portão 7. No 714, solo 52, libera direita, solo 1219. Direita 219, obrigado. Nada. Bono 714, livrou. Bono 714, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 714. Vai descer para 3 mil pés, ajuste no 013. Mantém a chegada, o Xenai 625. Chegada. Vai pro 02. Bom, 714, portão 02. É, obrigado. Alfa Bravo Bravo na escuta. Cláudio? 4.000 pés, 1805, ajuste 1013. 05, 4.000 pés, 1013.